Olá, muito boa noite, seja muito bem-vinda a mais uma motivação. Eu sou a Ana Paula Pinheiro e hoje começamos com o Festival Caixa Alfama, aqui Moro Faro, uma parceria entre a Música no Coração e a Caixa Geral de Depósitos, que vai reunir 40 faristas entre o dia 20 e o dia 21 de setembro em Alfama. Entre os artistas já confirmados estão Ana Moura, Camané, António Zambujo e Cuca Roseta. O festival tem como objetivo divulgar o que melhor se faz em Portugal, dentro da música, mais propriamente no fado. Outros artistas já foram anunciados, como por exemplo Albina Duarte, António Pinto Basto e Gisela João. Os bilhetes para o Caixa Alfama já podem ser adquiridos a preço único de 35€ e dão acesso a todos os concertos. Os interessados podem se dirigir ao Museu do Fado a partir do dia 19 de setembro e comprarem assim os seus bilhetes. Ficamos agora com a música da fadista Ana Moura, Despiu a Saudade. Despiu a saudade depois do jantar. Num prato já frio de tanto esperar, aquele que bebe nos tascos da vida, rodadas de amantes de tara perdida, e chega tão cheio de nada para dar. Aquele que bebe nos tascos da vida, rodadas de amantes de tara perdida, e chega tão cheio de nada para dar. Sacudiu o pó desse amor primeiro, num canto guardado do seu coração, aquele retrato parado no tempo, que morde por fora, magoa por dentro, num corpo vazio de tanta ilusão. Depois da chuva surgiu a noite transformada em alvorada. Vai para o espelho, faz-se bonita, lábios vermelhos, corpo de chita, vestido na pressa de quem seja atrasada. Ficamos com um novo tema de André Indiana, Goodbye Tomorrow, que estará no dia 11 de julho no Teatro do Bairro, em Lisboa. Sometimes I feel so lucky. Then sometimes I hardly breathe. So many people lost their everything. And sometimes I think it should have been me. I carry a lot of baggage. I've got to leave it all behind. 'Cause all of this is just a passage to a place, to a place we all will find. Sing it back, so I can sing it back to you, just for you. So goodbye tomorrow. Tema da Áurea, da Star, que atuou no passado dia 27 de junho no CCB em Lisboa, está a apresentar o seu novo trabalho, Soul Notes, e depois de ouvirmos a Áurea com o tema da Star, ficamos com o tema Mad Down, da Rihanna. It's colder, my soul empty and dark. it's anguish and despair. Cause he's whipped by since I multiplied my own name. So here I am now, your fantasy, for shining star. I'll fake you love and glory with the star in your story. Smiling while you reign and dictate all the rules. If he could just be able to grasp beyond what you see, yeah. Why would you care if you have me, your possession? So here I am now, your fantasy. Done.

sem saber de ti, jogado à solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, não. Eu quero mesmo é te ver pra esperar, esperar, devorar você. Eu quero mesmo é te ver pra esperar, esperar, devorar você. Sobral é a artista que se segue aqui no Motivação e para ouvir terá de esperar até o dia 22 de agosto, onde ela atuará no Casino da Figueira da Foz e, passado dois dias, atuará no Casino da Troia. Para já, Luísa Sobral com o tema Ó Chico. Chico nem sinal. Há quem diga que emigrou, há quem diga que encontrou uma brasileira que não está nada mal. E a Dolores todos os dias o espera com o seu palume e o prato do costume. Finge não ouvir a vizinhança e pede a Deus um pouco mais de esperança. Oh Chico, oh Chico, onde te foste meter? Não me faças mais sofrer. Desde pequena deu o sonho encontrar um português com olhos cor de mar. Ninguém entendia o porquê da maluqueira que tinha do outro lado da fronteira. Conheceu o Chico em Almerimar e logo ali decidiram casar. O Lourdes levou o essencial, a velha caixa de costura e o avental. Oh Chico, oh Chico, onde te foste meter? Oh Chico, oh Chico, não me faças mais sofrer. Igual, ninguém previa tal final. Agora diz Dolores com lamento: de Espanha nem bom vento, nem bom casamento. Oh Chico, oh Chico, onde te foste meter? Oh Chico, me Chico, não me faças mais Então, ainda há tempo para ouvir Everything You Didn't Do, de Jamie Cullen, e logo de seguida Natty Roots com o tema Andy Song. Vou estender o pano mais bonito

when you stray. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. Strange, when you're strange.